nascemos, somos programados a receber o de vocês, nos empurrar com os enlatados. Fiz o ESEI de 9 a 6. Desde pequeno nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos um verde sem religião. Nós somos um coração, geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim, tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então vocês vão ver duas crianças derrubando reis. Fazem comédia no cinema com as suas leis. Somos